É já neste domingo, dia 30, que acontece em Oliveira do Hospital o encerramento do projeto do Mais Tempo à Vida, que envolveu grande parte, está a envolver grande parte da comunidade do Conselho de Oliveira do Hospital, possibilitando a educação para a saúde e a prevenção do cancro. Tem sido o objetivo a angariação de verbas para o núcleo regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro, tão necessárias ao apoio de doentes oncológicos, mas também à prevenção desta doença. Na reta final deste projeto, importa fazer um balanço daquilo que tem vindo a acontecer no Conselho de Oliveira do Hospital, uma grande mobilização em torno desta grande causa. Falamos então do projeto Dou Mais Tempo à Vida, da Liga Portuguesa contra o Cancro, e que em Oliveira do Hospital tem vindo a ser coordenado por Luísa Miranda, Sónia Veloso e Isabel Casaleiro. Este projeto também tem coordenação distrital por parte do doutora Vera Durão, coordenadora então do projeto. Na Rádio Boa Nova, a esta hora, tenho comigo Luísa Miranda, Sónia Veloso e Isabel Casaleiro, responsáveis do projeto Dou Mais Tempo à Vida. Também destacar que Luísa Miranda é coordenadora do grupo de voluntariado comunitário de Oliveira, do Hospital da Liga Portuguesa contra o Cancro. Altura para saudar as minhas convidadas. Olá, sejam bem-vindas à Rádio Boa Nova. Olá, Liliana. Olá. Sejam então muito bem-vindas à Rádio Boa Nova. Isabel Casaleiro, Sónia Veloso, Luísa Miranda, este certamente tem sido um projeto que vos tem engrandecido muito, pelo menos têm se desdobrado em trabalhos para levar a efeito este grande projeto, que não é novo no distrito, tem passado por outros concelhos. Luísa Miranda, como é que foi abraçar este projeto? Sei que não está sozinha, tem aqui as suas parceiras e tanta gente que está envolvida neste Dou Mais Tempo à Vida. Sim, bom dia, queridos ouvintes. É com enorme prazer e de coração cheio que estamos hoje aqui a fazer o balanço deste grande projeto. Tal como a Liliana disse, este é um projeto que vai na 7ª edição e abraçámos esta causa. Já há algum tempo vinhamos sendo desafiados para o fazer, mas não se reuniam, se calhar, as condições ainda necessárias, e então desta vez foi possível, levar a efeito. Isso também se socorreu de gente para ajudar. Sim, tivemos necessidade de reformular o grupo de voluntariado, dando a entrada de novos membros, de novos elementos, e assim tudo se tornou mais fácil. Fomos desafiados a abraçar este projeto, um projeto arrojado, um projeto intenso, um projeto de grande dimensão, mas como de imediato nenhuma porta se fechou, a vontade de querer fazer, de querer participar, tornou todo este projeto mais fácil. Vocês já há algum tempo que têm vindo a trabalhar neste projeto. A apresentação pública à comunidade aconteceu no mês de abril, mas já havia todo um trabalho de retaguarda. Sim, tem sido um processo exaustivo. Nós, portanto, o lançamento foi no dia de 14 de abril, mas o grupo e a comissão que foi criada para o efeito tem vindo a reunir desde o mês de janeiro, porque houve diversas medidas a serem medidas, diversos contactos que tiveram de ser feitos. Para o efeito teve que ser criada uma comissão de diversas pessoas, com alguma disponibilidade. Portanto, teve que ser criada uma estrutura de trabalho. Uma que nós chamamos de comissão. Missão, porque este projeto é orientado por pelouros: o pelouro da comunicação, o pelouro da sensibilização, da logística, da gestão de equipas e da contabilidade também. Portanto, toda uma estrutura que está montada para que cada um se foque naquilo que, são as suas tarefas. O que se pretende é que haja o máximo de transparência. O nosso desejo e a nossa vontade, e à semelhança dos projetos anteriores, uma das exigências da Liga é que haja transparência para que todas as pessoas sejam esclarecidas e percebam, e as coisas sejam orientadas e tratadas de forma explícita e clara. Muito bem, e já vamos falar, e porque toca na palavra de transparência, já vamos saber qual é que é a verba já angariada por esta altura, mas entretanto já falaremos sobre isso. Isabel Casaleiro, de novo, cumprimento, é com muito gosto que a volto a receber aqui na Rádio Boa Nova. Também está ao lado da Luísa Miranda e da Sónia Veloso nesta grande responsabilidade que foi levar por diante este Dou Mais Tempo à Vida em Oliveira do Hospital. Na ocasião do lançamento do projeto, falava-se de cerca de 300 pessoas envolvidas. A esta altura, esse número já terá superado muito mais. Sim, 392, se a memória não me falha. Portanto, praticamente gente de todo o concelho está envolvido neste projeto. Sim, neste momento acho que a comunidade está muito envolvida. Aliás, eu acho que todos sem exceção, abraçamos este projeto com muito amor, com muita determinação, com muito querer fazer. E tem resultado muito bem. Gostava de referir aqui uma coisa que me toca particularmente, que é no que tem a ver com os responsáveis do projeto. Eu costumo dizer muitas vezes às minhas colegas: vocês já repararam que, sendo que é um projeto arrojado, é um projeto onde temos sempre muitos assuntos para tratar, para resolver, muitas situações para resolver, entre nós chegamos ao fim do projeto com uma amizade, um carinho umas pelas outras, sem nunca ter havido algo que molestasse de alguma forma o projeto. Divergimos muitas vezes, divergimos imensas vezes, depois fomos, convergimos também em tudo o que foi acontecendo. Era preciso e onde que se discutissem as coisas, não é? E onde tínhamos que acertar-nos portanto, naquilo com o qual não concordávamos, mas realmente tem havido uma coesão entre nós, que de facto acho que isso também, e eu tenho que dizer isto, não posso deixar passar, acho que isto levou o projeto muito, muito, muito para a frente. Muito bem, portanto, esse será certamente um dos fatores que possibilitou que o projeto seja ou se esteja a revelar num sucesso, porque têm vindo a acontecer iniciativas um pouco por todo lado, claro. Portanto, elas foram-se multiplicando. Tem noção da quantidade de iniciativas? 77 iniciativas. 77 iniciativas. Ainda há algumas que falta decorrer antes do encerramento ou já não, estão? Não, já terminámos domingo passado. Correram todas muito bem. Segunda-feira. Uhum. Segunda-feira. Para mim, eu disse domingo porque para mim terminou no domingo, porque já não estive presente em mais nenhuma. Portanto, mas vejo que é com satisfação, Isabel, que se envolveu, ou ainda está envolvida neste projeto, também deu tudo de si para esta causa, até porque lhe toca de forma particular. Sem sabemos dúvida. Que a Isabel passou por um processo também de cancro, não é? De um problema oncológico, e acaba por também ser uma testemunha de como é possível superar esta doença. Sim, portanto, ao longo do projeto fui dando o meu testemunho, e aproveito aqui para pedir desculpa aos ouvintes se por vezes terei sido cansativa nesta particularidade de ter que falar de mim em muitas ações onde provavelmente as pessoas me escutaram mais que uma vez. De qualquer forma, eu sinto-me muito feliz e de coração cheio, cheio, pelo facto de ter abraçado este projeto. Quero dizer que não tive muito tempo para pensar nele, porque quando fui convidada, não fui convidada. Foi dizerem-me que eu tinha que estar nele e acabou. A Luísa não faz por menos, claro. Eu sei. Contudo, bem haja Luísa, porque este foi o projeto da minha vida onde eu me senti absolutamente feliz. Da nossa vida. Da nossa vida, sim. Antes de começarmos, e porque já lá vai há algum tempo desde o arranque deste projeto, a Luísa confessava que de facto há muito cansaço, mas que é um cansaço saudável este que se abate sobre vocês, porque de facto é um trabalho sem fim. O fim deste projeto está então agendado para domingo, dia 30, um dia longo. Sónia, olá. Olá, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. À Rádio Boa Nova. Também estás desde o início totalmente envolvida neste Dou Mais Tempo à Vida. Tens percorrido muitas iniciativas. Como é que é ter já à vista o grande encerramento deste projeto? Olha, Liliana, é um sentimento de alguma nostalgia já, porque isto foi muito trabalho, foi muito empenho, muita dedicação nossa, das responsáveis, mas de toda a comunidade. Fomos muito bem recebidos, o projeto foi acarinhado por toda a população e só temos que nos sentir gratos e agradecer por isso, porque sozinhas não fazíamos tanto. Temos 33 equipas, 77 iniciativas realizadas e 400 pessoas envolvidas no projeto, fora aquelas que se vão associando ou que se foram associando ao longo do projeto nas atividades e que ajudaram, que colaboraram, que patrocinaram. E temos que agradecer a todos de igual forma, porque foi um projeto desafiador para o núcleo, pelo núcleo ou o nosso grupo de voluntariado comunitário, mas que abrangeu o concelho todo, ou seja, foi um desafio a grande escala para o grupo principalmente, mas para o concelho. Muito e bem. Isso é de louvar, porque mostra que os oliveirenses, é como eu costumo dizer, são um povo sempre solidário, atento e carinhoso. E isso fez-se nas dificuldades e quando há alguma... Alguns assuntos para resolver, alguns, portanto, há sempre alguém disponível para vos ajudar. Sim. Podes falar um pouco daquilo que vai ser ou que está a ser preparado para o próximo domingo? Portanto, tudo vai acontecer no Parque do Mandanelho, sim, portanto, um sítio bem conhecido de todos. Sim, vai ser no Parque do Mandanelho. A concentração é às 9 horas, mas tenho a referir que é na parte do lago do Parque do Mandanelho. Portanto, na parte de baixo, na não é? Na parte de baixo vai ser aí realizado o encerramento, até porque há mais sombras, é mais acolhedor, digamos assim. Permite uma maior proximidade entre, sim, todos, não é? É também por aí. É às 9 horas a concentração, depois 9h30 uma caminhada pela prevenção do cancro, uma arruada muito barulhenta, muito divertida, com 5 grupos já confirmados, entre eles vão as equipas que nos ajudaram neste projeto. Depois, às 10, sensivelmente 10h30, há uma sessão de abertura pela coordenadora do projeto, a doutora Vera, da Liga Portuguesa contra o Cancro, e pelas responsáveis do projeto também. Depois, o início das atividades e as atuações de palco começam às cerca das 10h30, 11 horas, com o Fábio Oliveira, a Nádia Estadio, o Emanuel Bento. Uma peça de teatro que vai ser dinamizada por uma equipa também deste projeto, a equipa Alma, que é Alice no País das Células Malucas. Às 12h30 o Açor Tambor, depois fazemos uma pausa para almoço com música ambiente, com atividades. Da parte da tarde temos um momento de poesia e música com José Vieira e Luís Antero, depois Paulo Ribeiro, Milhafre, Melodias do Campo, os Masquetrês com a Manuela Lasanha, o Júlio Pereira, o Coro ao Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro. Às 17h30 temos uns agradecimentos da Liga Portuguesa contra o Cancro, da Câmara Municipal, e depois às 18 horas continua o espetáculo de palco com Ricardo Dias, Luís Oliveira. Haverá sorteio de rifas promovidos também pelas equipas do Dou Mais Tempo à Vida. Às 19h30 a Tuna Feminina Fãs da Universidade de Coimbra. às 20h30 vai ser um momento alto deste encerramento, que é um momento Unidos pela Vida, com testemunhos de sobreviventes, e de certeza apelo aqui à comunidade que esteja presente durante o dia todo, mas essencialmente neste momento, que vai ser um momento muito emotivo, e acho que toda a gente vai ficar maravilhada com ele. E 21h30, Fado Hilário, encerramos com Fado, e por volta das 22h30 o encerramento com o hino Dou Mais Tempo à Vida. Muito bem, portanto um dia grande que certamente reflete aquilo que foi a grandeza de todo este projeto ao longo destes últimos tempos. Sim, Sónia. Deixa-me dizer, Liliana, que haverá barraquinhas com produtos biológicos, com sopas, bolas, bolos, portanto, comes fruta, e bebes, não é? Fruta, alimentação saudável, há um porco no espeto, as pessoas podem ir de manhã e passam o dia connosco. Nós estamos apetrechados com tudo no parque, há insufláveis para crianças, há variadas atividades para crianças. Vai acontecer tudo um pouco no domingo. E o tempo até vai ajudar, não é? Sim, ainda bem. Sabemos que o tempo vai melhorar, as temperaturas também estão a subir, o que é propício para que a comunidade se reúna junto de vós e junto desta causa que é o Dou Mais Tempo à Vida. Luísa, nestes dias em cada uma destas iniciativas foi possível, para além da angariação de verbas que era tão necessária, foi possível também educar para a saúde, explicar às pessoas também os apoios que o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro tem à disposição de doentes, dos seus familiares. Falou-se um pouco de tudo durante estas iniciativas. É verdade, Liliana. Ao longo deste tempo falámos um pouco de tudo, as equipas escolhiam o tema da ação de sensibilização, falámos muito sobre rastreios para que cada vez mais as pessoas estejam atentas, não tenham medo de os fazer, porque a prevenção passa por isso mesmo, não é? Se as pessoas fizerem os rastreios atempadamente, é uma forma de evitar o cancro. É preciso que sejamos atentos aos sinais que o corpo nos dá. É preciso que sejamos atentos aos sinais. Foram sem dúvida momentos muito enriquecedores. Falou-se dos serviços que a Liga dispõe para o doente e para a família, serviços gratuitos para o doente e para a família. Falou-se sobre cancro da próstata, falou-se sobre cancro no testículo, falou-se sobre que cancro da mama, cancro do pulmão, ovários, reto, cólon reto, foi maravilhoso. Saímos todos muito mais enriquecidos e penso que esta é uma opinião geral. E de alguma forma para o efeito, contámos com o nosso pelouro da sensibilização, a quem estamos imensamente gratos, porque e há diversos médicos que também se associaram ao projeto e que com o seu conhecimento nos ajudaram a dar mais tempo à vida e a dar mais conhecimento à nossa comunidade. Muito bem. E a levar mais conhecimento. Isabel, também de alguma forma permitiu quebrar tabus, por vezes é difícil às pessoas falar sobre o cancro, dizer o seu nome, isto tornou mais fácil a comunicação entre as pessoas e facilita por isso que as pessoas recorram ao médico, peçam ajuda, né, quando sentem que há algum sinal que o seu corpo lhes possa estar a transmitir. Liliana, durante todo este tempo foi dito às pessoas exaustivamente que a prevenção foi, é e será sempre o melhor caminho. A mensagem que para nós veio de volta é que efetivamente as pessoas aprenderam um bocadinho nestas ações. E eu acredito que em Oliveira do Hospital a comunidade não voltará a ser a mesma em termos de conhecimento no que tem a ver com o cancro. Contudo, é um trabalho que não pode acabar, porque ele não está encerrado. Eu acredito que muita gente ainda vai continuar a ter medo. Esta foi uma luta, foi o querermos transmitir que, de facto, o medo deve acabar. Não havendo medo, é possível recorrer aos exames, recorrer ao rastreio, e dessa forma vamos evitar imenso a doença. Como digo, não termina aqui, porque o medo ainda persiste. Eu sinto isso, aliás, senti que havia muito mais antes, mas ainda sinto que o medo continua a existir em muitas pessoas. E é essa uma luta que também já fizemos à Câmara o convite, porque são eles que realmente podem ajudar-nos a partir daqui no desenvolvimento daquilo, do trabalho que foi feito, de forma que possamos continuar a levar às pessoas a mensagem de que é possível viver, que é possível vencer o cancro e que é possível preveni-lo. E não tendo medo, tudo fica mais fácil. Muito bem, é essa a principal mensagem, julgo eu, porque de facto, quando qualquer pessoa se vê confrontada com um diagnóstico de cancro, certamente se sente vazia, sem saber, ou pensando até que o chão lhe está a sair dos seus pés. A Sónia também é lema deste projeto e tinha como grandes desígnios o saber, o agir e o sorrir. Estes emojis, podemos dizer assim, que foram colocados ali no painel também da Rádio Bono e que ainda lá se encontram, portanto era esta também a mensagem. Sim. Que se pretendia transmitir. Exatamente, o saber, por aí assim, as grandes ações de sensibilização que foram realizadas, o saber ajudar a prevenir, ajudar a estar alerta, o agir, fazer os rastreios, ir ao médico, tentar informar-se, saber os rastreios que existem. Já a maior parte da população já ficou com esse conhecimento através do plur da sensibilização. E depois o sorrir, para que tudo acabe bem, não é? E o saber agir e sorrir também fez parte deste projeto. Foi saber para todas nós, e por mim falo, saio muito mais enriquecida depois de ouvir tanto profissional de saúde falar sobre variadíssimos tipos de cancro, sobre os rastreios existentes, agir, estar alerta aos sinais, para que no final todos possamos sorrir e ter saúde e de estar bem com a vida. Estava previsto neste programa de Em Jeito de Balanço contarmos com a doutora Vera Durão, coordenadora deste projeto, por impossibilidade da própria, não é possível estar aqui, mas a doutora Vera tem sido uma parceira muito presente em Oliveira do Hospital e junto de todas as equipas, Luísa. Sim, junto de todas as equipas não tem sido possível, mas tem estado presente sempre nas reuniões com as equipas. Nas atividades, como compreende, eram muitas, não pôde estar presente em todas. Esteve em algumas, mas não pôde estar presente em todas. É lógico que temos que admitir que sem ela, sem o impulso dela, sem o conhecimento dela, sem todas as mensagens que ela nos transmitiu e todo o conhecimento, este projeto não teria o sucesso que teve, não é? Acredito que todos vamos, já disse isto várias vezes, vai nos deixar saudades deste dinamismo, deste empenho, de toda esta participação, da alegria e boa disposição que reinaram nas atividades. Foi extraordinário. As equipas estão de parabéns e estamos imensamente gratas às equipas, porque foi extraordinário. porque uma atividade superava a outra, foi magnífico. Portanto, cada uma com as suas, com o seu jeito, com as suas características, mas todos a levarem com sucesso e a conduzirem com sucesso este projeto. Sem dúvida que sim. Luísa, não sei se será possível, estamos na reta final, então, do Dou Mais Tempo à Vida em Oliveira do Hospital, que envolveu todo o concelho, gente de todo o concelho, de norte a sul. O grande dia de encerramento é então neste domingo, dia 30 de junho. Já é possível desvendar algum o montante que já foi possível apurar, porque é importante sensibilizar, é importante que as pessoas estejam informadas, mas também é importante angariar verbas para ajudar e para que todos possamos lutar contra o cancro. Claro que sim. Posso adiantar que no dia de hoje temos a belíssima quantia de 28.965 euros. Portanto, um valor considerável, que magnífico. Corresponde às vossas expectativas. Portanto, era com este objetivo que foi com este objetivo que partiram. Nosso objetivo no início nem foi bem. A angariação de fundos, mas sim a sensibilização para a prevenção. O objetivo deste projeto é precisamente esse. É lógico que vem por acréscimo a angariação de fundos, não é? E realmente as nossas equipas estão de parabéns e continuo a dizer imensamente gratas por todo o empenho, por toda a dedicação que todas elas tiveram em prol deste projeto, em prol desta causa. Podemos mesmo dizer que se criou, acho que foi o maior movimento de solidariedade que se gerou no nosso concelho, por uma causa, por uma, não é? Causa. Por uma causa, porque realmente foi uma causa que um projeto que nos levou a pensar sobre o cancro e reforçou o sentimento de partilha, de esperança e de confiança em todos nós. É isso o essencial. Esta é também a vossa percepção, Isabel e Sónia, com este espírito que se aproximam então do final deste projeto. Sim, claro que sim. Subscrevo tudo o que a Luísa disse, porque é mesmo isto, foi o que nos moveu e é o espírito que reina entre nós. Muito bem, Sónia, também. Eu corroboro na totalidade, foi muito gratificante, cansativo, mas muito gratificante, enriquecedor, e agradeço por estar-me dentro deste projeto. Portanto, um cansaço saudável, como nos dizia a Luísa. Portanto, todas as pessoas que estiveram envolvidas nesta causa, neste projeto, foi então com o objetivo único, que é de prevenir, de educar, de também ajudar a Liga Portuguesa contra o Cancro, em particular o núcleo então regional do centro. Estes responsáveis também estarão presentes no encerramento do projeto. Luísa, vão estar presentes representantes do núcleo regional do centro, claro, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Sim, portanto, sim. É dia grande no próximo domingo em Oliveira do Hospital. Muito obrigada por terem vindo à Rádio Boa Nova. Temos vindo a falar sempre das iniciativas que vêm acontecendo desde o seu início, agora até ao seu término. Também é com bom grado que a Boa Nova se associa a esta vossa causa. Obrigada também, sim, Liliana. Em nome de responsáveis do projeto, queremos, não podíamos deixar de estar aqui hoje e agradecer a todas as pessoas que fazem parte da comissão, porque é um projeto muito intenso, que requer muita disponibilidade, muito trabalho e muita dedicação, e isso foi notado na comissão. Por outro lado, agradecer também a todos os profissionais de saúde, às empresas que foram incansáveis a apoiar todas as equipas, porque sem o apoio delas não seria possível concretizar alguns objetivos das mesmas. aos sobreviventes que se disponibilizaram para dar o seu testemunho, por forma a ajudar todos os outros que se encontram nesta situação. À Rádio Boa Nova também, por ser parceira, e ao nosso município, porque sem o apoio do município também este projeto não teria pernas para andar. Portanto, estamos todos, acho que saímos todos muito mais ricos. Agora apelamos para viverem o próximo domingo conosco, com esta intensidade que já foi referida, com esta alegria, com algumas emoções também que vão estar à flor da pele. Certamente que sim. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar a amizade, a solidariedade. Vai ser um dia para ficar na memória de todos nós, e contamos com a participação de todos, sem exceção. Muito o nosso bem-aja por nos ajudar a dar mais tempo à vida. Muito bem, muito obrigada às três por estarem aqui na Rádio Boa Nova, então, a falar deste projeto, em jeito de balanço. É já neste domingo, 30 de junho, o encerramento do projeto do Mais Tempo à Vida em Oliveira do Hospital. Obrigada pela vossa presença. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova.